Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Mais de 2 mil cidades participam este ano na Semana Europeia da Mobilidade. Uma delas é a do Seixal. As iniciativas previstas para o concelho estão a ser organizadas pela Agência Municipal de Energia do Seixal. O diretor Felipe Bollinger explica tudo o que se vai passar na próxima semana. A entrevista é conduzida por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Este ano, o Seixal associa-se uma vez mais à Semana Europeia da Mobilidade, com um conjunto de iniciativas que têm como objetivo promover comportamentos amigos do ambiente. O que é que se pretende exatamente com esta semana? A Semana Europeia da Mobilidade é uma iniciativa que já decorre há muitos anos. É uma iniciativa europeia e este ano, portanto, tem o tema que são os planos de mobilidade urbana sustentável. Portanto, estes planos definem um conjunto de medidas que contribuem para a satisfação das necessidades de mobilidade dos cidadãos e das empresas e, portanto, têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida na sua cidade. Estes planos, portanto, podem ser estabelecidos ou por câmaras municipais ou por empresas e, portanto, tem um bocadinho a ver com a preocupação como é que os trabalhadores desta empresa ou deste município se deslocam diariamente para ir ao seu local de trabalho, mas também para ir, por exemplo, para a escola, para as compras e a preocupação é, portanto, a mobilidade sustentável, portanto, recorrer o menos possível a meios de transportes individuais e o mais possível a meios de transportes amigos do ambiente. Estamos a falar, por exemplo, de bicicletas ou andar a pé. Esse é um bocadinho o objetivo da Semana Europeia da Mobilidade. E quando é que vai ter lugar? Do dia 16 ao dia 22 de setembro. E estão a ser preparadas uma série de iniciativas pela Câmara Municipal do Seixal, em colaboração com outras entidades, entre as quais a Agência Municipal de Energia, e posso desde já citar algumas delas. Portanto, vai começar neste domingo, dia 16 de setembro, por um test drive de veículos amigos do ambiente. O local vai ser a Quinta dos Franceses e várias marcas de automóveis já confirmaram a sua participação. Portanto, os municípios terão a oportunidade de fazer test drive de veículos ou elétricos ou híbridos. Depois também vamos ter a participação de duas empresas, uma que se chama Aqua Fitness, que vai organizar atividades esportivas, e outra que se chama Veloprof, e que vai sortear, portanto, as pessoas que experimentarem bicicletas elétricas e bicicletas convencionais, vão sortear capacetes, t-shirts, brindes, portanto, para as pessoas que participarem nesta iniciativa. O objetivo é um bocadinho mostrar aos municípios que existem meios de transportes mais amigos do ambiente, mas também que representam um grande interesse económico e ambiental, uma vez que o preço dos combustíveis fósseis nunca esteve tão alto como está agora. Depois, no mesmo dia, portanto, no dia 16 de setembro, vamos ter uma ciclooficina, portanto, um ateliê de reparação e manutenção de bicicletas, onde pessoas, portanto, do movimento de massa crítica vão ensinar aos municípios como é que se repara uma bicicleta. Nós pensamos que isto é uma iniciativa interessante. Muita gente não sabe reparar um furo ou uma corrente partida e, portanto, vão ter a oportunidade de aprender isso. Depois, nos dias 17 e 18 de setembro, vamos ter visitas aos operadores de transportes públicos. Portanto, são duas visitas que estão a ser organizadas no horário da manhã, no período da manhã, das 10 ao meio-dia e, portanto, vão ser nos parques oficinais da MTS e da Fertagus. E, portanto, vou permitir aos visitantes ver a parte oficial destas empresas, como é que se reparam os comboios, a manutenção, etc, etc. Depois, no dia 19 de setembro, que é a quarta-feira, vamos ter duas iniciativas, portanto, é uma ação de sensibilização sobre a mobilidade sustentável e segurança rodoviária. Vão ter lugar, portanto, no período da manhã, na Quinta da Princesa, das 10h30 ao meio-dia e meia, e à tarde, das 14h30 às 17h30, no bairro da Cucena. Portanto, é uma iniciativa que visa promover a segurança rodoviária, portanto, ensinar as regras de segurança e vai ser desenvolvida com o núcleo da Escola Segura da PSP do Seixal. Depois, na quinta-feira, vamos ter uma mesa redonda sobre o tema da mobilidade urbana sustentável na Rádio RDS, precisamente. Portanto, é um debate que vai ser organizado com vários intervenientes e este debate vai ser na Rádio RDS. No dia 21 de setembro, que é sexta-feira, vamos ter um workshop sobre mobilidade sustentável. Portanto, este workshop vai ter lugar no auditório dos serviços centrais da Câmara Municipal do Seixal, no período da tarde, das 14h30 às 17h30, E, portanto, temos aí uma série de pessoas que vão fazer apresentações com o tema, essencialmente, portanto, da mobilidade sustentável, da utilização da bicicleta, e penso que vamos ter apresentações interessantes. E, para acabar esta semana, vamos ter, no dia 22 de setembro, que é um sábado, no período da manhã, das 9 às 11 horas, uma iniciativa chamada Pedalada pela Baía do Seixal. Portanto, é uma iniciativa em que os municípios poderão fazer um percurso de 10 km de bicicleta aqui no nosso concelho. É uma iniciativa, portanto, organizada pela Câmara Municipal do Seixal, mas também com a ajuda do Movimento Massa Crítica, também com a empresa Veloprof e com a Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal. Portanto, a ideia é descobrir o nosso concelho de bicicleta. Caso os nossos ouvintes estejam interessados em participar nestas atividades que falou, onde é que podem consultar o programa? Os municípios podem se inscrever online, portanto, para o workshop, também para a pedalada pela Baía do Seixal, também para a visita aos operadores de transportes públicos. Podem consultar o site da Câmara Municipal do Seixal e fazer inscrições online. Fica então a proposta para participar nas iniciativas da Semana Europeia da Mobilidade no Seixal. O programa Seixal Saudável regressa na próxima semana para conhecer a intervenção social feita pelo Centro Paroquial da Amora. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.